Não temas quando as lutas assolarem teu viver. Não temas, sou eu mesmo quem trabalho por você. Não temas se a angústia desta vida quiserem afligir teu coração. Não temas, eu sou Deus da tua salvação. Não temas, filho meu, diante da perseguição. Não temas, as pedradas eu seguro em tuas mãos. Não temas o inimigo nem a morte, eu sou o livramento e proteção. Não temas, porque sou a tua solução. Eu estou contigo, venha o que vier. Segue os meus passos, segue pela fé. Não tema. Segue em frente, segue sem olhar atrás, pois comigo você ganha muito mais. Não tema. Contigo venha o que vier, segue os meus passos, segue pela fé. Não tema. Segue os meus passos sem olhar atrás, filho meu, comigo sempre vencerás. Não tema. Este mundo de ilusão, conheço as angústias desse frágil coração, mas sou a fortaleza em tua vida, seguro e firme agora em minha mão. Não temas, eu te faço um campeão. Não temas as ciladas que o mal a lançar. Te dou escape em cada uma delas pra mostrar que sou o Senhor da tua vida. Te livrarei no dia da aflição. Não temas, eu sou a tua provisão. Eu estou contigo, venha o que vier. Segue os seus passos, segue pela fé. Não tema. Segue em frente, segue sem olhar atrás, pois comigo você ganha muito mais. Não tema. Eu estou contigo, venha o que vier. Segue os meus passos, segue pela fé. Não temas. Segue os meus passos sem olhar atrás, filho meu, comigo sempre vencerás. Não temas. Eu estou contigo, venha o que vier. Segue os meus passos, segue pela fé. Não tema. Segue em frente, segue sem olhar atrás, pois comigo você ganha muito mais. Não tema.